Olha meu amor, vou gritar pro mundo inteiro. Só você me dá prazer, nosso amor é verdadeiro. Brilho dos seus olhos me fascina. Eu já demais ter você.